Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho. Nós vamos tratar hoje de uma mobilização da sociedade, uma mobilização geral em Duque de Caxias contra o anúncio da construção de um centro comercial. É um motivo de discórdia no centro de Duque de Caxias. 20 entidades da sociedade civil organizada decidiram se unir para impedir a obra, que está orçada em nada menos do que 220 milhões de reais. Dizem suspeitar dos licenciamentos e apontam problemas de infraestrutura no bairro. A Prefeitura de Duque de Caxias, porém, garante que está tudo dentro da legislação. A Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Urbanismo lá de Duque de Caxias, também a Associação Comercial, todos foram convidados a participar do programa de hoje, mas não confirmaram comparecimento e nem compareceram aqui. Portanto, nós estamos aqui no estúdio com o Sidney Menezes, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a Helenita Bezerra, que é do Guarda Vida e do movimento Foras de Caxias, vai falar com a gente o que é isso daqui a pouco, o padre Bernardo Colgan, é esse mesmo nome, né? Que é membro do movimento também Foras de Caxias, Dina Targino, que é coordenadora da UBM e membro do movimento Fora de Caxias, e também com o Sérgio Ricardo, ambientalista, nosso parceiro, esteve aqui na sexta-feira participando de um outro programa e está voltando hoje aqui. Bem-vindo mais uma vez. Eu gostaria que vocês abrissem. Quem é que se acha mais capacitado aí, com mais conhecimento de causa para falar dessa questão do shopping center? Identifique-se aí. Bom dia, eu sou Helenita Bezerra. O Foras, ele vai surgir. Foras é o Fórum de Oposição e Resistência ao Shopping. Ele vai surgir em março deste ano como resultado de um pedido já feito desde outubro do ano passado de acesso à documentação sobre o empreendimento que pretende instalar no centro de Duque de Caxias. Como não conseguimos, como as 20 instituições não conseguiu acesso à documentação, a gente se organizou no Foras. Para a partir daí, organizados, mobilizados, continuar reivindicando acesso à documentação. Então, eu vi no Facebook, e foi isso que provocou essa nossa reunião aqui hoje, esse programa de hoje, uma foto feita do alto de... é um bosque praticamente aquilo ali, um parque, né, com mais de uma centena de árvores, e essas árvores todas teriam de vir abaixo para dar lugar a esse shopping center, o que também afeta não apenas a vida dos moradores, mas afeta também o equilíbrio ambiental. E eu gostaria que o Sérgio Ricardo pudesse dar uma luz sobre isso aí. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luiz Augusto Golo. Quero saudar aqui os companheiros do Duque de Caxias, da UBM, do Foras. Golo, o que está acontecendo é o seguinte: você tem uma noção, a Mata Atlântica é um ecossistema extremamente vulnerável. Hoje nós perdemos grande parte da cobertura florestal. A Mata Atlântica do Estado de Rio de Janeiro está reduzida a apenas 17%. Digo isso para mostrar que é muito relevante a manutenção, a preservação das poucas áreas verdes que existem nos nossos municípios. No caso do Estado de Janeiro, nós temos um problema grande que está ocorrendo, que é a alteração, uma espécie de um afrouxamento, uma flexibilização das leis ambientais e urbanísticas dos municípios, inclusive em vários municípios com alteração do plano diretor, né, extinguindo áreas rurais, áreas de potencial agrícola, áreas de valor ambiental, e transformando essas áreas para dois usos: o uso industrial e o uso imobiliário. Então, esse é um problema muito sério. O Fora está de parabéns porque tem feito essa resistência, né, alertando a sociedade. E eu quero aqui lamentar a morosidade com que o Poder Judiciário e o Ministério Público têm atuado, aliás, deixado de atuar, porque esse processo ele foi, inclusive, negado na gestão anterior. A licença, houve uma decisão da Secretaria de Meio Ambiente da gestão anterior, o secretário Samuel Maia, que negou o pedido de desmatamento da área, e na atual gestão, infelizmente, o interesse do capital da especulação imobiliária está prevalecendo. Então, eu acho importante a mobilização do Foras e esse debate aqui na Rádio Nacional, para que haja uma sensibilidade do Poder Judiciário no sentido de embargar essa área e criar, afinal, uma área de lazer, um parque público, um parque ecológico no centro de Caxias, que é muito importante para a qualidade de vida. Pela foto que a gente tem aqui no Facebook, até vou passar o endereço para você, você pode ver aí facebook.com/verdecaxias, tudo junto, né? E você vai ver que a foto que tem, a foto da capa, a foto do perfil, é a foto pequenininha, foto feita do alto, que mostra a quantidade de árvores no parque que será desmatado para a construção, para a abertura desse shopping. Eu gostaria que o padre Bernardo Colgan, que também é um dos líderes da resistência, falasse um pouco sobre essa questão. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu moro na Igreja de Santo Antônio, situada ao lado desta área. Centro de Caxias, para quem conhece Caxias, é tudo comercial, prédios, poluição, é muito, muito vai e vem todo dia. Esta área, que tinha 160 árvores, era a única área verde no centro de Caxias. Única área verde. Infelizmente, eu digo que estas árvores, faz 3 semanas, foram todas derrubadas. Nós fizemos um abaixo-assinado, pouco prazo, 6 mil pessoas pedindo à prefeitura que reconsiderassem a decisão tomada. Nenhuma satisfação foi dada à sociedade. A sociedade não foi consultada. Para nós, foi uma decisão arbitrária. E parece que a prefeitura só visa o lado econômico, só visa que vai dar quem, como vai se enriquecer com essa decisão. Uma pena que a prefeitura, secretário do meio ambiente, ao invés de zelar para preservar as poucas árvores ainda existentes em Caxias, deu esta autorização. A gente está muito penalizado. Estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre essa questão. Essa questão é uma questão que não é um privilégio. Nós até estávamos conversando um pouco antes aqui de entrar lá. Eu e o Sidney, que foi o primeiro que chegou, que é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, sobre esse modelo de desenvolvimento urbano. Primeiro, a gente tem um desenvolvimento urbano muito caótico, muito desordenado, né? Agora a gente tem um desenvolvimento urbano direcionado para um tipo, um modelo de cidade que privilegia, como o padre acabou de dizer, como aliás todos estão falando aqui, privilegia o capital e em detrimento do meio ambiente, que o que é também um agravante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão desse modelo, que não tem quem ponha um freio nisso, não tem quem corrija esse rumo. Como é que é isso? Bom dia, Cid. Bom dia, Golo, demais companheiros aqui da mesa de debate. Não é surpresa para ninguém que as cidades, em particular as cidades brasileiras, e Caxias não é diferente, elas são resultados de uma estratégia de ocupação urbana baseada no lucro, baseada na especulação imobiliária. As cidades cresceram com a lógica do capital e com a lógica de vender o capital imobiliário, do lucro sobre o lucro. A lógica das cidades brasileiras, além dessa questão imobiliária, é a lógica também do transporte individual, é a lógica da indústria automobilística, é a lógica do urbanismo rodoviarista, onde a cidade ela é desenvolvida para ter, por um lado, lucro no mercado imobiliário e, por outro lado, para atender à indústria automobilística. Então, a cidade não é feita para as pessoas. A cidade é construída para os automóveis, para os carros, para o transporte individual. E depois de muitos anos nesse processo, surge o que a gente constata hoje, que você tem toda a razão, né? Um absoluto caos urbano em todas as cidades brasileiras, né? No que diz respeito hoje ao tema que é o importante da pauta reivindicatória da sociedade civil, que é a questão da mobilidade urbana. As pessoas não conseguem mais se deslocar de um ponto para outro. O transporte cada vez com uma qualidade questionável, não é? Então, a cidade tem se transformado exatamente nesse tipo de referência, em que as pessoas, a escala humana, não é levada em consideração. Então, é preciso que se faça aí um grande trabalho, não só na área técnica do planejamento urbano mas fundamentalmente na área da mobilização das pessoas. Quer dizer, a gestão da cidade, os espaços urbanos da cidade devem atender prioritariamente ao desejo de cidade das pessoas e não ao desejo de cidade nem dos governos, nem do mercado e muito menos da especulação. Então, essa questão específica que está acontecendo hoje em Caxias é muito exemplar e significativa para tudo isso que está sendo aqui discutido. Porque, por um lado, também precisamos entender, Sérgio, que nós temos as regras, quer dizer, nós temos uma legislação. O Brasil, inclusive, tem uma legislação ambiental, o Sérgio pode me desmentir ou confirmar, né? A legislação ambiental mais rigorosa é a legislação ambiental brasileira. O problema é o cumprimento dessa legislação. O problema é fazer valer essa legislação. No caso específico, por exemplo, da legislação urbanística, existe um instrumento muito importante que foi conquistado às duras penas pelos movimentos populares, pelas instituições profissionais de arquitetura e urbanismo, que foi incorporado ao Estatuto da Cidade, que é o estudo de impacto de vizinhança. Só que esse instrumento, ele não foi regulamentado e, portanto, ele não é aplicado. Ele existe no conceito, mas ele não existe na questão prática. Agora mesmo, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi feito um decreto pelo prefeito, criando um grupo de trabalho com membros do Ministério Público, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para propor exatamente uma coisa que o Rio de Janeiro não tem até hoje, que é a lei, né, de estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, além de cumprir, Sérgio, todas as questões de ordem urbanística, edilícia, né, parâmetros, a questão ambiental, além disso, existe um outro componente que deve e tem que ser levado em consideração, que é o opinamento das pessoas. O estudo de impacto de vizinhança, que vai poder comprovar se aquele empreendimento é compatível para aquela área da cidade. Quais são as medidas mitigadoras necessárias, né, para poder amenizar aquele impacto, se for possível? Porque nem todo empreendimento de ordem, vamos dizer assim, imobiliária, nem todo empreendimento você pode mitigar e pode buscar situações para amenizar aquele impacto. E na área ambiental, mesma coisa, né? Na área ambiental, nós temos esse instrumento que é utilizado de certa forma, até com pouco critério, não é? Que são as chamadas medidas compensatórias da questão do dano ambiental. Quer dizer, não é pelo fato de existir a medida compensatória do dano ambiental que você tem que aplicar em todas as situações. Cada caso é um caso. É verdade. Dina, você que não falou ainda, que é coordenadora do BM Caxias, eu queria que você falasse primeiro o que é isso, o que é o BM Caxias. Bom dia, antes de qualquer coisa. Bom dia a todos os ouvintes. O BM É uma entidade a nível nacional, tá? O que, que quer dizer o BN? É a União Brasileira de Mulheres, é um movimento feminista, que nós lutamos pela igualdade social, igualdade de gênero, violência, contra a violência, contra qualquer tipo de racismo. E vocês estão envolvidas nessa luta particularmente? É óbvio que na questão de gênero é importante para em qualquer tipo de discussão, mas está legal o som dela aí, vai lá. É, até porque a UBM, ela está em todos os movimentos sociais, né? É, em busca de igualdade, por um mundo de igualdade, um mundo de mais respeito. Então, ela não podia estar de fora do Foras. Então, além das outras entidades, o BM está junto, está lutando. Quantas entidades estão no total, hein? Hoje, nós somos 26 instituições. 26. E vocês acreditam que essas 26 entidades e instituições, elas unidas, poderão reverter essa situação? Vocês confiam nisso? Bom... Fala, Dina. A gente não pode desistir, né? Tá sendo uma situação difícil, porque nesse nosso governo municipal, ele está tendo um descaso muito grande em relação a isso. Nós não somos contra a construção de um shopping. Ele pode construir, mas tem outras áreas, né? Então, a gente está brigando com ele, a gente está lutando contra isso, mas não é pela construção do fórum. Ele pode construir em outras áreas em Caxias. A gente não quer o desmatamento daquela área, até porque ali também tem uma escola que vai ser afetada, né? Que é a Mate Congu. E essa escola, ela tem um histórico, ela abrigou presos políticos ali. Sim. Então, ele não pode ter esse descaso. Sim. Então, a gente tem que continuar lutando, as entidades estão fortes. Ela foi uma dessas prisões clandestinas do tempo da ditadura, foi? Isso. Então, isso aí também é mais uma razão para você preservar isso aí como memória, para que não aconteça de novo. E o trânsito no centro de Caxias é horrível, a mobilidade urbana em relação ao trânsito é péssimo. Se ele construir mais um shopping ali também, como é que vai virar o caos do caos, né? Diga, Lenita. Bom, para além da questão das árvores, né, que são 167 árvores centenárias, algumas delas, 5 espécies, tem suspeita de ser Gonçalo Alves, uma planta que está em extinção, e que a gente não tem um laudo que comprove que elas não estão ali. Né? Então, tudo que nos apresentaram até agora não diz que essa árvore, que foi o primeiro laudo apresentado, que teria essas 5 espécies ali, os próximos que vieram ainda não conseguiram comprovar a inexistência dela. Para além disso, nós temos a questão da escola, que tem 93 anos situadas naquela região. Ela é uma escola que tem todo um trabalho muito antigo, é um trabalho que antecede a escola aberta, que antecede todo esse trabalho de trazer a comunidade para dentro da estrutura pedagógica das instituições escolares. A gente tem também a questão dos outros impactos. A gente tem falta d'água no centro de Duque de Caxias, a grande maioria da população sofre com a escassez de água. Nós temos um problema de esgoto seríssimo. Toda vez que chove, as nossas ruas enchem. As pessoas têm que andar dentro d'água, os carros param, né? Por causa da estrutura de saneamento que já não dá vazão para o que nós temos hoje, para aquela sociedade, para aquela comunidade. Imagine com um shopping que pretende instalar 5 pavimentos de estacionamento, mais 3 torres comerciais, com a parte hotel e etc. Então é uma demanda muito grande para um trânsito já caótico no centro de Duque de Caxias. Ô padre, geralmente quando entra a igreja numa briga dessa, a igreja não entra para perder. Normalmente a igreja tem um peso específico, a igreja católica tem um peso específico tão grande na estrutura da sociedade brasileira que ela, quando entra, o Estado geralmente balança e costuma ouvir. Como é que é a posição? Por que a igreja está nessa briga? Quero, antes de responder a sua pergunta, você nos perguntou alguns minutos antes, se nós acreditamos ainda na possibilidade de reverter essa decisão. Tá? Quando você me fez a pergunta, eu me lembro de uma citação do autor da Carta aos Hebreus. Ele escreve esta carta para um grupo de cristãos assustados, amedrontados, com a situação em que eles se encontravam naquela época. Então, nesta carta, uma das frases que sempre ficou na minha, que sempre fica na minha cabeça, ele fala o seguinte: resisti porque ainda vocês não derramaram seu sangue. Resistir, ainda vocês não derramaram seu sangue. Então, importante é lutar ali, né? Mas sem... Não, gente, eu tô... Como é, então? Diga aí, eu não estou entendendo qual é o... Não, eu tô... O senhor perguntou se ainda nós acreditamos na possibilidade de reverter esta decisão. De reverter no diálogo. Então, nós não vamos desistir. Está certo. A gente vai continuar resistindo até o fim. Está certo. Agora, o senhor perguntou sobre a posição da igreja. Isso. Sim. Qual a posição da igreja? Eu acredito, minha posição, posso falar de minha posição, né? Uhum. Certo. Papa Francisco, ele tem falado muito ultimamente sobre questão de meio ambiente. 2 meses atrás, numa declaração, ele disse, para mim, a primeira vez que a autoridade da igreja fala assim, que uma destruição do meio ambiente é um pecado, um pecado. A gente sempre pensa em pecado como questões, vamos dizer, de moral, de questões pessoais, mas a primeira vez um Papa, maior autoridade da igreja, fala em todas as letras que desrespeito como a natureza é um pecado contra o Criador. Não é apenas um atentado ou um desrespeito, mas é um pecado no sentido de que é uma transgressão à criação. É nesse isso. Sentido. Nesse sentido. Que nós não estamos respeitando... Não temos esse direito, não podemos fazer esse tipo de coisa sem transgredir as leis divinas, é isso? É isso mesmo. Nós temos de respeitar, cuidar do mundo em que nós estamos vivendo. Certo. E entregar este mundo melhor para as futuras gerações. Exatamente. Uma coisa legal que o Cid lembrou aí, que também nós já falamos sobre isso, Sérgio, aqui no programa anteriormente, é que nós temos esses conselhos municipais, os conselhos que estão todos previstos no Estatuto da Cidade, que é um estatuto que demorou tanto tempo para ser tornado efetivo, né? Ainda no governo Fernando Henrique, isso, né? Veio no finalzinho do governo Fernando Henrique, mas é letra morta, não é uma coisa efetiva. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma coisa que se discute demais, porque não se consegue aplicar a regulamentação de muitas coisas, é difícil. Em resumo, o que nós temos é uma cidadania que é muito de fachada e pouco de conteúdo. E, na realidade, quando a gente vê esse caso específico de Caxias, a gente vê a cidadania... confundida clara e evidentemente com consumo. O cidadão é o consumidor. Então, aquela área ali verde vai dar lugar ao quê? A um shopping que é um centro de consumo. E em nome do quê? Do desenvolvimento da cidadania, vamos derrubar as árvores e construir o shopping. É esse o raciocínio que norteia? Ilegal. O grave é que é absolutamente de ordem ilegal. Não estou falando do aspecto moral, nem do aspecto político, nem do aspecto social. Mas falando da questão legal. Então, é um aspecto que tem que ser levado em consideração, e eu quero aqui, já de antemão, colocar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro à disposição de vocês para acompanhar, discutir, avaliar toda essa questão do procedimento técnico disso, porque por trás de toda essa história existem os profissionais. Certamente os arquitetos, urbanistas que elaboraram o projeto, né, eles têm uma responsabilidade não só profissional, como social e como política, do seu ponto de vista institucional. Então nós estamos à disposição, dentro da nossa limitação de atuação legal, de ajudá-los e acompanhar isso e verificar todo esse procedimento, porque me parece... pelas informações que a gente obteve preliminarmente, que essa licença foi emitida ainda no governo anterior, e me parece que essa licença ainda está vigente. Ou seja, quando se emite uma licença de obra, é porque ela cumpriu os procedimentos de ordem legal. Então, nós temos que verificar exatamente essa questão, se está exatamente atendendo a legislação urbanística, a legislação edilícia, a legislação ambiental, se não está atendendo, e de que forma nós podemos entrar nesse processo para tentar rever toda essa questão e atender aquilo que é prioritário, que é o que as pessoas desejam para a sociedade. Nós temos não apenas aquilo que você falou antes de umas compensações em termos ambientalistas, mas nós temos os relatórios de impacto sobre o meio ambiente, os RIMAs, nós temos uma série de procedimentos e de instrumentos que conseguem obstaculizar, em boa parte, esses avanços desmedidos e desmesurados sobre o meio ambiente. Nós temos visto isso, inclusive, em usinas como Belo Monte, obras desse porte. Por que não é possível a gente ter isso também, Sérgio, no caso de Caxias, Duque de Caxias, que parece tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão flagrantemente importante nesse contexto dessa luta? Golo, eu queria antes até falar um pouco sobre o papel das instituições. Por exemplo, a União Brasileira de Mulheres, eu participei de um congresso e fiquei muito feliz de ver que a UBM defende o ecofeminismo, que é exatamente essa vinculação intrínseca, né, da luta pelo direito das mulheres com a defesa do planeta, entendendo como, uma questão da vida. E a própria Igreja Católica, mas outras religiões, mas a Igreja Católica tem no país todo as chamadas pastorais do meio ambiente. Aqui na Zona Oeste do Rio nós temos uma pastoral do meio ambiente muito atuante. Então é fundamental, porque hoje a questão ambiental ela extrapola, ela é uma questão de direitos, é uma luta por direitos. A questão socioambiental, hoje é muito forte o movimento por justiça ambiental. Então o papel dessas instituições é fundamental nesse processo. Eu acho que há uma correção, Sidney. A informação que nós temos, e aí a Helenita pode confirmar, é que, na verdade, a licença ela foi negada pelo governo anterior, tá? Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E o que eu analisei do processo, o processo de licenciamento ele é absolutamente irregular. E aí cabe, sim, uma atuação, que eu quero cobrar aqui, ao vivo, na Rádio Nacional, do Ministério Público, em face do direito à precaução, do direito à prevenção, que é reconhecido na legislação brasileira, na Constituição e no direito internacional, e não só do Ministério Público, mas também do Poder Judiciário. Tá certo? Quais as irregularidades que a gente identifica? Em primeiro lugar, o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele não foi ouvido. Tá? O Conselho ele tem um poder, você tem noção, o Conselho Nacional do Meio Ambiente elabora leis, resoluções, que tem valor de lei para o país todo. Os conselhos, o CONAMA, né? O CONAMA. Uhum. Os conselhos, ele tem um papel da formulação das políticas públicas. Nós não podemos ter conselhos figurativos. Se o Conselho Municipal do Duque de Caxias, se a sociedade civil que participa dela, as instituições técnicas, como bem lembrou aqui o nosso presidente do CAU, Sidney Menezes, se essas instituições não são ouvidas, então esse conselho tem que fechar as portas. É um conselho de mentirinha. Então o conselho, a primeira irregularidade, é que não foi proporcionado a um órgão colegiado opinar sobre o processo. Tá? Então esse é o primeiro problema. O segundo, aquilo que o Sidney já levantou. Uma série de instrumentos legais, do ponto de vista ambiental urbanístico, estão sendo desrespeitados. O principal dele é o Estatuto da Cidade. Eu quero aqui atentar para o seguinte fato. Além de não ter sido previamente apresentado os estudos de impacto de vizinhança, também não foram apresentados os estudos de impacto viário. Tá? Um empreendimento como um shopping, num centro urbano, como de uma grande cidade como Duque de Caxias, certamente aumentará os problemas de mobilidade urbana, né? De mobilidade, na verdade, de imobilidade urbana, que é o que nós estamos vivendo na região metropolitana do Rio de Janeiro, em vários momentos durante o dia, e isso deveria ser previamente analisado. Além disso, há um valor histórico-cultural dessa escola, que é uma escola pública, mais conhecido como Mate com Angu, que foi um local que foi utilizado durante a ditadura como uma espécie de um centro de tortura, enfim. E nada disso foi levado em conta. Então, a meu ver, nós precisamos intensificar essa mobilização. O padre aqui, Bernard, já destacou que num curto espaço de tempo a população tem se manifestado com mais de 6 mil assinaturas. Então, há necessidade de uma atuação mais firme do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí, Sidney, se o Conselho de Arquitetura e Urbanismo puder ajudar, é muito importante. Primeiro, se possível, apoiando juridicamente o movimento, porque eu acho que essa é uma das principais demandas do movimento social, porque as empresas, esse capital, aqui é uma junção, um empreendimento de 220 milhões, é uma junção do capital imobiliário com o capital financeiro. Isso não é apenas uma questão de capital imobiliário, né? É um empreendimento que prevê a construção de aparte hotel, enfim, é uma coisa, não é um pequeno empreendimento, não é um empreendimento de um baixo impacto ambiental. E eu acho que a questão jurídica ela é fundamental, estratégica, se puder ajudar nisso, ela é muito importante. E a segunda questão é exatamente cobrar a responsabilidade legal dos profissionais, desde o secretário de meio ambiente, né, que tem sim uma responsabilidade diante da lei federal 9605, que é a lei dos crimes ambientais, mas também esse desmatamento teve autorização, quem autorizou, foi feito antes um inventário dessa vegetação. Pelo que eu acompanho do processo, nada disso foi apresentado. Inclusive, esse inventário florestal, ele é importante para identificar se ali tinham espécies, como você destacou, Helenita, ameaçada de extinção ou não. E não promover esse desmatamento, esse bota abaixo da forma que aconteceu. Então, nota zero para a Prefeitura de Duque de Caxias, que está começando muito mal, como criminosa ambiental. Posso fazer um comentário rápido? Rápido. Antes de te passar, que é preciso que a gente se atente no seguinte. Hoje, qualquer licenciamento em qualquer cidade brasileira, ele não é fruto do desejo de um governo. Ele não é fruto do desejo de um governante. Era assim antes da Constituição de 88, em que as cidades eram governadas na área urbanística por decreto. Os prefeitos faziam na canetada um decreto que beneficiava esse ou aquele terreno, com algum tipo de interesse explícito ou implícito. Mas era assim que era a gestão urbana da cidade. A partir da Constituição de 88, toda a legislação urbanística e edilícia ela é fruto de lei. Ou seja, passa pela Câmara dos Vereadores, que conceitualmente se supõe que é fruto, né, do resultado de um processo político eleitoral, onde a sociedade, a comunidade teve um papel, ou deveria, ou deverá ter um papel importante e atuante ali. Então, a questão da legislação hoje, o que cabe aos governantes municipais, porque isso é uma matéria dos municípios, é cumprir a legislação municipal. O que é preciso ver é isso, se há o cumprimento da legislação municipal. Que tipo de legislação municipal é essa que nós estamos falando e complementar essas ações, né? Para ficar muito claro que não é a vontade nem o desejo, é resultante de um processo que foi pactuado pela sociedade no sentido da questão da elaboração dessas leis e o cumprimento dessa lei. Eu sou daquela opinião, Golo, que é o seguinte: a lei é para ser cumprida. Se é para não cumprir, que se mude a lei. Agora, enquanto existir uma regra, é para ser cumprida. E isso aí precisa ser verificado e feito lá, nesse caso específico de Caxias. Boa sua fala sobre respeito à lei. Em Duque de Caxias, a gente tem uma situação muito peculiar. As leis são mutantes. As leis mudam de acordo com os interesses econômicos. No caso desse empreendimento, por exemplo, em 2012 foi aprovado na Câmara uma lei 6.200 que estabelece a outorga onerosa. Em todo qualquer município, a outorga onerosa ela é dada para um empreendimento que já tem licenciamento fazer alterações no seu projeto. Em Duque de Caxias, não. É para permitir que a obra se inicie e no decorrer desse processo ela vai tirando as suas licenças. Em Duque de Caxias tem eu não lembro o nome do termo, mas o Conselho de Meio Ambiente tinha previsto um parecer, não sei se é esse o termo técnico, né, jurídico, parecer 11 de 2012, 2011, e nesse parecer dizia que o Conselho teria que ter a sua anuência para o corte das árvores. Só que esta mesma lei também não é respeitada. Então, quando se fala em lei, depende. Depende de qual é o interesse. Por exemplo, no município a gente tem uma lei de tombamento. Essa lei de tombamento prevê que tem um entorno do bem a ser tombado que tem que ser preservado. Mas agora o Conselho de Cultura, na sua última reunião, veio toda a bancada governista para o Conselho e lá eles conseguiram, com voto de Minerva do secretário, aprovar que é a secretaria, que só haverá o tombamento da escola, doutor Álvaro Alberto, depois de se mexer nesse artigo 21, para colocar o entorno zero. Porque se tiver qualquer entorno, qualquer entorno que proteja o bem, inviabiliza o shopping. Então, a gente vive num município em que, por mais que a sociedade, e a sociedade grita, né, pelos seus direitos, a pensar uma cidade, nós queremos ter o direito de optar sobre a cidade que nós vivemos. Né? Nossos filhos vivem ali. A grande maioria dos secretários pega sua mala no final do dia e volta para seus cantinhos aprazíveis. Né? Nós residimos ali e a gente convive com os problemas. Então, o que acontece? A grande maioria não vive na cidade. Né? Então, o que acontece? Nós exigimos que o legislativo cumpra o seu papel e a gente vai até lá cobrar do legislativo. Mas o legislativo pediu acesso a essa documentação e até hoje não recebeu, porque o executivo não repassou. E nem então, fez audiência pública. A primeira audiência que teve uma audiência em outubro do ano passado, quando a sociedade civil disse que queria acompanhar o processo, não foi uma audiência pública nos moldes tradicionais, foi uma audiência chamada em cima da hora para ninguém comparecer e para dar ok ao empreendimento. Então, a gente vive em Duque de Caxias, uma cidade de falta de respeito ao direito do cidadão. Uhum. Né? E todas as leis, elas só valem se interessar ao capital. Se ela não interessar o capital, elas são mudadas de forma vergonhosa, como se pretende fazer com a lei de tombamento. Duque de Caxias vai ser a única cidade que vai ter seus bens patrimoniais sem proteção de entorno. Eu acho que essa questão de Duque de Caxias, ela pode se tornar uma questão emblemática nacional, não só estadual, mas nacional. Nós temos 26 instituições e entidades reunidas contra o anúncio de um empreendimento. Ainda não aconteceu o desastre. Nós estamos às vésperas do desastre. E é, o que nós estamos questionando aqui no final das contas, e a gente vê isso claramente, é a organização política, sociopolítica dos municípios e dos estados e da União no Brasil. Quer dizer, você tem a Câmara de Vereadores, na Câmara você tem a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Direitos Humanos, de Defesa de Urbanismo, mas nada disso é respeitado. Você tem a instituição, por exemplo, da audiência pública, mas ela é homologatória, ela é convocada às vésperas do acontecimento para o quê? Para aparecer lá a autoridade municipal, estadual ou federal e dizer o que é que está sendo aprovado ali. Então, esse tipo de característica reunida, todas essas características, eu acho que podem tornar o caso de Duque de Caxias, desse shopping no centro de Duque de Caxias, uma questão nacional, uma questão que pode ganhar uma relevância. O problema que eu vejo aí é você furar o bloqueio da mídia e conseguir chegar pelo menos no noticiário local. Você não consegue chegar nem ao noticiário local. Conseguir furar esse bloqueio para transformar isso numa luta que mostre como deve ser no país inteiro, eu acho que é legal. Diga, Sidney. Me permita mais uma observação. A promoção, a realização das audiências públicas não é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo. As audiências públicas são prerrogativas das instituições públicas. Então, se for o caso, se vocês toparem, nós podemos, através do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é uma autarquia pública, é bom deixar claro que o Conselho não é uma entidade nem uma associação, é uma autarquia pública, né, dirigida por profissionais da arquitetura e urbanismo. Então, é uma instituição oficial. Então, se for o caso, vocês acharem bom e toparem, nós podemos promover e convocar, através do CAU, uma audiência pública da forma que tem que ser convocada. Que com tal? Com antecedência, com mobilização, com comunicado público, com prazos, com tempo de fala para cada representante, cumprindo o ritual que tem que ser uma audiência pública. Que pode ser até na própria escola lá, hein? Já pensou fazer lá dentro da, né, do prédio? Como é que é? O que aí, vocês acham disso, Lenita? Olha, eu, na minha opinião, acho perfeito, porque nós, além do abaixo-assinado, nós fizemos a mobilização de fazer um abraço coletivo em volta do terreno. Nós fomos na Câmara Municipal, fomos assistir a plenária e lá nós abordamos todos os vereadores. E ficou por isso mesmo. É. Quer dizer, ele não está dando, no caso, a Câmara e o próprio secretário do Meio Ambiente junto com o prefeito, eles não estão dando a mínima importância para o nosso movimento. É o que eu falei, né? O descaso. Então, poxa, essa ajuda do conselho... Eles têm certeza de que eles vão ganhar. A verdade é essa, né? Eles não querem nem ouvir porque eles têm certeza da impunidade que vão fazer. E sempre foi assim. No tempo da ditadura era assim, era por decreto. Eu acho que ele deve estar pensando, eu sou o prefeito, vamos usar o abuso do poder. Eu sou o dono, eu posso fazer. É. E ele tem que respeitar. Dentro dos quatro distritos que tem em Caxias, nós temos os movimentos sociais, independente de gênero, né? E ele tem que respeitar isso. Claro. Ele tem que sentar com a gente, ele tem que conversar e ele não senta para conversar. Falta um pouco de um sentido de democracia, eu acho que em geral, né, no país. O que você acha, Elisa, dessa ideia da audiência pública através do CAU? Ah, infelizmente, a gente vive numa sociedade que o sistema é representativo, mas a gente não consegue, de fato, representação. Né? Os conselhos em Duque de Caxias, por exemplo, o conselho da cidade não existe. Né? Os conselhos municipais, eles estão muito atrelados, muito dependentes, e você vê uma grande mobilização que não é respeitada pelo executivo. Nós estamos pedindo essa audiência, acho que essa soma, né, essa parceria agora conquistada, né, vai ser maravilhosa, a gente vai ficar muito feliz. Agora, a audiência pública, ela tem que ser precedida de acesso à documentação. Claro. Em Duque de Caxias, a gente não tem esse acesso à documentação. Né? A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizou alguns arquivos, né, que a gente conseguiu acessar e a gente fez o contraponto e estamos descobrindo que tem uma série de coisas que estão difíceis de entender. Nós temos aqui um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, de uma comissão feita dentro da Câmara Municipal sobre os ônibus, o transporte coletivo de ônibus aqui, e solicitou à Secretaria Municipal de Transportes informações, planilhas de custo, tudo que tenha, e não recebeu, nunca recebeu. Isso a Câmara Municipal solicitando, quer dizer, através de vereadores eleitos, representantes. Imagine você, Elenita, numa situação em que você está solicitando em nome de uma associação, ou não é em nome de um poder, como o Poder Legislativo. Agora, o CAU poderia, através desse poder de autarquia, ele solicitar formalmente, Sidney? Sem dúvida, e é o que o CAU tem feito em outras situações, não só na cidade do Rio de Janeiro, em outros lugares do próprio estado do Rio de Janeiro, isso é feito o tempo todo. Essa solicitação oficial, por ofício, de documentos, de informações, e tem informações obtido complementares, os documentos? E tem obtido, sim, então, respostas. Edita, mais um ponto de apoio aí para o Conselho se aliar nessa luta. E uma outra coisa, Golo, que é muito importante, é o seguinte: quando defendemos, por exemplo, esse instrumento do estudo e do impacto de vizinhança, né, é simplesmente para você poder oferecer ao poder público mais uma informação, mais um instrumento para que ele, poder público, possa mediar o interesse privado e o interesse público. Porque esse me parece que é o papel fundamental dos governos. É intermediar esse jogo de interesse e esses conflitos. E para isso ele precisa ter informações. Então, uma das informações importantes para que o governo tenha e possa ajudá-lo a tomar decisão é exatamente um dos instrumentos, é exatamente esse, o estudo de impacto de vizinhança, que você pode demonstrar claramente ali a inviabilidade de um empreendimento de porte, ou não, você pode buscar ali soluções com ações mitigadoras e compensatórias que você possa amenizar alternativas, um determinado empreendimento. Então, o instrumento do estudo de impacto visual, ele não é impeditivo, ele não é para criar uma barreira no processo de licenciamento, né? Não é nada disso. É para subsidiar exatamente essa intenção, o governo, de poder ter mais um instrumento de mediar o interesse público, que é o que deve nortear qualquer governo sério, não é? Golo, eu queria parabenizar essa proposta, acho que a ideia de uma audiência pública ela é fundamental, e também desse pedido de informação. E reforçar essa ideia, porque esses estudos, tanto o estudo de impacto de vizinhança, eventualmente o estudo de impacto ambiental, os estudos de impacto viário, eles devem ser realizados previamente à autorização da prefeitura. Exatamente por aquilo que o Cid destacou, para que o gestor público ele possa, né, ouvindo a sociedade, ouvindo as instâncias como o conselho, etc. e tal, tomar uma decisão que não provoque o impacto ambiental, o dano ambiental, uma decisão que leve em conta o planejamento urbano da cidade. Uma cidade grande como Duque de Caxias certamente tem um plano diretor, e esse plano diretor, a meu ver, não está sendo respeitado neste caso, né? Então, esses estudos técnicos, eles servem exatamente para que o gestor público tome uma decisão acertada e não favoreça o interesse, simplesmente favoreça o interesse privado, como nesse caso. Então, eu acho isso muito importante e acho que devemos agilizar essa proposta, né? O mais breve possível, para que a gente possa também, e aí eu queria reforçar aqui, dentro do possível, se a gente pudesse, o mais breve possível também, buscar um diálogo com o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público, que é uma instituição que todos nós respeitamos, o Ministério Público, inclusive, Golo, dispõe de um instrumento técnico, que é o GAT, né? Que é o Grupo de Apoio Técnico ao Ministério Público, formado por técnicos da mais alta qualificação, pessoas da maior seriedade, e que tem ajudado muito na defesa dos direitos ambientais no Estado de Janeiro. Então, eu acho que o Ministério Público talvez não tenha ainda percebido a gravidade do problema e esse rol de irregularidades que a gente vem constatando no processo. Na verdade, você tem que provocar essas instituições, essas entidades, tem que ser provocadas ao AB, esse tipo de... Tudo CREA, todo mundo tem que ser provocado, porque eles têm muita coisa, bem, não estão atentos a tudo que está rolando aí, acontecendo. Eu queria fazer uma rodada final do programa, começando com o padre Bernardo, que não falou quase nada, está muito calado aí, entendeu? Deve estar orando, rezando aí, vamos lá. Pode falar à vontade aí. Bom, palavra final. Eu quero só citar então, novamente a declaração do Papa Francisco sobre a nossa responsabilidade para a criação. Né? Então, eu vou citar as exatas palavras dele, certo? Para não deixar dúvidas. Entre outras coisas, ele fala o seguinte: reafirmamos a nossa responsabilidade e obrigação de criar um sentimento de humildade e moderação para que todos possam sentir a necessidade de respeitar a criação e de cuidá-lo cuidadosamente. De respeitar a criação, de incentivar um sentimento de moderação, de conservação a respeito do meio ambiente. O que mais não é do que você prevalecer o espírito sobre a matéria, né? Na verdade, né? Quer dizer, seja mais irmandade, mais espiritualidade do que você construir shopping. Sim, nesse mundo, não só extrapolando Caxias, o que ameaça o mundo hoje, a humanidade, é desastres ecológicos. Todo mundo está sentindo, todas as autoridades estão sentindo a necessidade de ter um outro tipo de sociedade. Sociedade não baseada no desperdício, no consumismo. Este shopping, para meu ver, não só meu ver, mas nos olhos para muita gente, representa tudo que é mal, que está ruim no mundo de hoje. Algo que vai incentivar o consumo desnecessário. E Caxias não precisa. Nós temos um comércio muito grande, tem todo tipo de loja. Não há necessidade nenhuma que justifique esse empreendimento. Legal, padre. Isso aí é mais uma razão para a gente levar, tornar essa luta lá de Duque de Caxias um emblema, uma luta emblemática estadual e nacional. Você agora, para fazer a sua... Dina, para fazer uma sua intervenção final aí, meio minuto. Eu agradeço muito essa oportunidade, Colo, a parceria junto com o Cisne Menezes, com o Sérgio, eu em nome da UBM, da União Brasileira das Mulheres e também do Fórum, que é o Fórum Municipal de Direitos da Mulher, que também eu participo. Em nome do Foras, eu agradeço muito essa oportunidade que você está dando a gente, essa visibilidade, porque está sendo muito difícil para a gente, né? Não que a gente vá desistir, mas em todas as instâncias a gente tem que correr. Agradecer a parceria de vocês, essa construção desse shopping, ela, no meu ver, ela está sendo uma violação dos direitos humanos. A gente tem esse direito de escolher pela nossa cidade, como já foi falado aqui. E essa necessidade desse shopping, nesse lugar, um lugar histórico, um lugar que tem árvores centenárias, isso não é justo para a gente, para a população. Eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade, legal, por essa ajuda. Voltem aqui sempre. Sérgio, você agora, faz aí suas despedidas. Eu quero parabenizar essa luta de resistência do Foras. Eu sei que... fazer essa luta contra o interesse do capital e numa cidade que em vários momentos foi marcada pela violência política não é fácil, né? Dizer que nós devemos resistir na defesa de uma cidade de direitos, de uma cidade democrática, né? Para que não ocorra a mercantilização dos espaços urbanos, como nós temos visto de uma forma tão acentuada. A única coisa que reverte isso é a organização popular, essa resistência da população aos interesses, à predominância dos interesses do capital. Legal, Sidney. O que nós temos visto mais cada vez mais, é a organização da sociedade, né? Ganhando espaço, conquistando os espaços, conquistando a rua, não só a rua, mas a voz principalmente. Sidney, para você encerrar também. Eu também quero parabenizar aqui ao Golo, que o programa tem essa característica, né? Ele traz os debates e desdobra esses debates com possibilidades de solução, pelo menos de encaminhamentos, né? Então, queria parabenizar e principalmente a vocês, moradores de Caxias, pela luta, pela organização, pela determinação, né, em enfrentamento de todas as dificuldades para garantir a qualidade de vida das pessoas, que são um direito das pessoas. E eu terminaria, Sérgio, lembrando a frase e o que sempre dizia um xará seu, que foi um grande arquiteto urbanista, o Sérgio Bernardes, que ele dizia exatamente o seguinte, que o papel do arquiteto é ser o intérprete do cliente no seu desejo individual e ser o intérprete da sociedade no seu desejo de cidade. Então, coletivo, é esse o papel, né? Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Contem com a gente. Muito obrigado. Você agora, Helena, para encerrar, hein? Bom, para encerrar, a gente quer agradecer imensamente a oportunidade. A gente sabe que, para além dessa perspectiva da audiência pública, a gente precisa trazer toda a comunidade junto. Então, esse espaço aqui, de poder estar divulgando, de poder estar sensibilizando a comunidade no outro ponto, e não só a comunidade, a gente espera também sensibilizar o poder público executivo do município de Duque de Caxias, né? A gente acha uma grande oportunidade e a gente fica muito feliz de estar aqui ao lado dos ambientalistas, já de renome, ao lado dos engenheiros, ao lado deste aparelho que pode nos ajudar a reverter essa situação. Fica aqui o muito obrigado do Foras, né? E estamos aqui somando mais uma vez para ver se a gente consegue impedir que esse desastre em Duque de Caxias se consuma. Legal. Conseguir. Eu quero agradecer aqui em nome do Tema Livre da Rádio Nacional a participação de vocês todos aqui. Nós estamos cumprindo esse papel de comunicação pública exatamente proporcionando essa tribuna para que essas pessoas se aproximem e resolvam encontrem soluções para os problemas que estão surgindo. Muito obrigado, desejo a vocês sucesso nessa luta e mais, gostaria que vocês voltassem aqui assim que conseguirem algum passo adiante, a realização da audiência pública ou alguma coisa, conseguir os documentos lá da prefeitura ou reverteram definitivamente a situação, venham para cá comemorar também, não só para reclamar, tá certo, gente? Muito obrigado a vocês todos pela participação. O Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você, um bom começo de semana. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.